Uno 764, decolado aos 08, controle 119.35. 1935, obrigado. Controle Gol 1764. Gol 1764, contato radar na decolagem, suba nível 400 na Gole. Gole 400, obrigado. Ingresso portão 4. Ingresso portão 4, 6708, obrigado. Cruzando 060, TAM 3560. TAM 3560, desça via para 2000 pés, após toque, autorizado final ILS sem o glide da 10, QNH 10 no 3, TAM 3560. Positivo após toque 2013, TAM 3560. Confirme quem chama a Torre Salvador. Guarda 02, confirma a mensagem de som. Autorizado via, chegada a bom, se desse manter a nível 050. Até o 050, via bom. Onde está o RNAV da Unicamp? Sim, estamos na próxima, aviso 367, gol 1273. Vando na prova, se aviso 367, gol 1273. Gente, confirme o tempo efetivo de voo e o comandante. Comandante Romeu Eco, Alvandra Alba, Tambor. Tempo de voo, 5 minutos. Se manda o comandante? Romeu Eco, Alvandra Alba, Tambor. Gente, o Guardião 02, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 7, aguarde transferência, aguarde coordenação com o controle. Ok, se for concentrado na ILS, então se tiver com a bufada, é presente, controle direto, não, está escrever para onde? Ciente, aguarde coordenação. Ah, mas desculpa. Controle Salvador, muito boa noite, é o TAN 3603, informação Zulu, cruzando 1980. TAN 3603, essa é a identificação, vou indo na proa de onda para interceptar a chegada Mari, deixe manter a nível 060, TAN 3603. Sete, mantém o 060, TAN 3603, havia sido autorizado voar Mari, voa onda agora, 3603? Autorizado, apresente voar direto Mari, TAN 3603. Voando Mari, descendo ao 060, TAN 3603. Voando no 764, chame Centro Recife, 1288, ATR 1264. 8864, obrigado. Dia 02, o vento é 120 graus, 07 nós, informe fora do solo. 120 com 07, tomara fora do solo, 02. Fora do solo, guardião. Gente, guardião 02, decolado aos 1-4, aguarde transferência de comunicações. 1-4 na escuta, na transferência. Visual com a aeronave do ILS para o LOC. Gente. Guardião 02, foi com proa do farol de Itapuã, oh, chame agora o controle 119-35. Controle 119-35. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, mantenha o corredor ACE a 510. Autorizado. No... Autorizado, reporte visual com campo, Guardião 02. Guardião 02, decolou de Salvador, está ingressando na linha do litoral, de Bernardo 510, visual com aeronave no procedimento ILS. Ao ser ultrapassado, a intenção é prosseguir para o centro administrativo da Bahia, TRS. Sim, Guardião 02, vai me reportar na final para o pouso, Guardião 02, mantém a linha do litoral. Reportará na final para o pouso, Guardião 02. Qual o horário do plano que já informou? Às 22h20, Lulu. 21? 22. Ah, ok, 22h20. Muito obrigado. 66, descida para 2500, Senegal no 0, no 3, já pode estabilizado. Negativo, após 367, o RNAV, forma estabilizado, voo na 2, 7, 5, 5, 7, 2. TAN 3603, já autorizado nível 050. RNAV para 1-0. Consiga o último tráfego, chama o controle. É o TAN 3603, solicita o RNAV da 1-0, possibilidade? Gente, após ITAP, autorizado, Serra Vitor 366, TAN 3603. Desça agora para nível 050. É para RNAV da 1-0, TAN 3603. O guardião está visual com a aeronave para o bloqueio, está no momento a 400 pés, curvando à direita para o PRE, sem interferir com a aproximação do ILS. Ciente, guardião 02, TAN 3560, informa o tráfego que agora está à sua direita, mantendo 500 pés, não interferirá com o seu pouso, é um helicóptero da Polícia Militar. Complete final, ILS, seu Glide, torre 1-18-6, TAN 3560. Informativo 18-6, é a torre? Afirmo, 18-6. Obrigado, boa noite. No final, guardião. Guardião 06, frequência livre, reporte no regresso. Guardião 02, frequência livre. Obrigado. Foi Salvador, boa noite, TAN 3560, passando Índia Serra, Baixada do Trabalho. TAN 3560, continue na aproximação, informa os primeiros 90 metros da pista 10 impraticável, visual ajuste 1015, visual com cabeceira deslocada em 90 metros. Afirmo, confirmando, é 1015 o ajuste? 1013. 1013, positivo, 3560, visual. TAN 3560, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 0612 de nós, cheque o trem. Trem baixado e travado. Paulo Gol na 651, acionado com o POE 188, 3,53 de autonomia, alternando Campinas para o táxi. 301, né? 188? Isso. Cliente, Índia Alfa, 1013 no ajuste, 18,6, quanto espera a viagem? Índia Alfa, 18,6, Gol 1601, uma boa noite, bom trabalho. Boa. Observador, está na 3560, de Ivan, 560, táxi de Alfa, reportante da Juliette. Vai chamar essa Juliette, Alfa. Passa no 070 para o 060, tá? 3603. 3603, após o TAP, Terra Dito 366, desce para 2510, QNH no 0 no 3, autorizado R, nave, responsabilizado. 1013, após espaço, voo Serra Vitor 363, está autorizado, vai reportar estabilizado, tá? 3603. Bom, 273, estabilizou? Firmo, estabilizou agora. Sim, completo final RNAVE, voo no 273, redução para aproximação, torre 1 no 8-6. 2614, obrigado. Torre de Salvador, boa noite, gol 1273, final da 10 baixado, Salvador. O gol 1601, na escuta? 601, na escuta. A gente mantém o ponto de espera devido ao tráfego na final. Vai manter o ponto de espera agora no 601. Assistente, o gol no 273 continue na aproximação. Primeiros 90 metros da pista 10 impraticáveis. O ajuste 10 no 3, reporte trem baixado e travado. Já está baixado e travado o gol no 273. O gol 1273, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 07 nós. Livre pouso 10, gol 1273. Segue pela Índia Alfa Otão 8002. Aqui, espere. 8002. O gol no 601 na linha mantém pista 10. A linha mantém 10, agora 601. O gol no 273, solo aos 2000, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, lembrando, obrigado. Solo, boa noite. Gol 1273, lembrando. 273, táxi da Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette, gol na 273. Voador objeto 6708, para 4. 6708, Recife, qual nível? 330. 330, informação Zulu, aguardo coordenação. 230, obrigado. 3603. Número 01 autorizado decolar, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Livre decolagem, Gol 1601 da Cantina 10. Torre Salvador, muito boa noite, Altan, 3603, está 3 milhas e meia do Serra Vista 372, baixado, travado, chegando. Está 3603, continue na aproximação, aguardando pista livre. Primeiros 90 metros da pista 10, impraticáveis. O ajuste 10-13, reporte trem baixado e travado. Já reportado, baixado e travado, aguardando pista livre, ciente, os primeiros 90 metros impraticáveis. Está 3603. Próxima Juliette, o Gol na 273. 273, portão 612. 612, obrigado. Pra 8002, mantenha o ponto de espera. 8002. Gol 1601, decolado aos 29, controle 119, decimal 35. 1935, ok. O TAN 3603, pouso autorizado, pista 10, o vento 130 graus, 089, cheque o trem. Está livre, pouso 110, baixado, travado, checado, o TAN 3603. O TAN 8002, visual com o Airbus da companhia na final? Afirmativo. Visual, TAN 8002. Após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter pista 10, TAN 8002. Após o pouso, alinhar e manter 10, 8002. TAN 3603, solo aos 33, libere a direita, solo 121, decimal 9. Liberando a direita, solo 121, norte, TAN 3603. Solo Salvador, boa noite, TAN 3603, de Cronacisco. 3603, 2603, boa. Táxi via Alfa, reportando da Juliette. É, muito barulho, são Alfa e reportando da Juliette, seria isso? Confirmando pro 3603, Alfa e reportante da Juliette? Que Alfa, reportante da Juliette. Obrigado. Alô, Salvador, Papá, Romeu, Maia, aqui é Cosmo. O que é Cosmo, prossiga? Tá no pátio da ADEI para giro no solo, 15 minutos, manutenção, 2 a pão. Maia, aqui é Cosmo, chame a torre 26. Perfeito. A pista no zero, vento 120 graus, 07 nós. Livre decolagem 10, tá indo 002. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike e Cosca. Papa Romeu, Mike e Cosca, prossiga. Controle a bola, pátio da AD para giro no solo, 15 minutos. Reporte para o terno, autorizado. Autorizado, chamada terno. Pronto a cópia. Boa noite, gol no 602, tente dar informação do Lucas. Gol no 602, aciona identificação. Autorizado via chegada Mari para 2000 pés, QNH 10 no 3. Gol no 602. Via para 2000 e o 0 no 2, viado. Gol no 601, Centro Recife, 1288, Alterne 1264. 288, 264, gol no 601, boa noite. Se possível, após o TAB, gostaria de coordenar o GPS da 10. Gente, gol no 602, após o TAB, Terra Vista 366, descida então para 2500 pés. 2500, via, obrigado. 330, Niva, reporte pronto. Voltará. 3603, portão 5. Para a posição 5, tá? 3603. Salvador, hotel 8002, cruza agora 1500 pés. Hotel 8002, contato radar na decolagem, suba nível 360, na saída da EL. Da EL, está ciente, hotel 3, com essa 8002, subindo para o 360. Cidade voa direto da EL, está presente, 8002? O seu perfil tem um tráfego na mesma saída, sua frente. Ciente. Solo é o 3603. Firme. É o 3603, tá, não temos balizador aqui na posição 5.